Júnior. Atenção, meu amigo, minha amiga, você concorre, espetacular e moderno. Mela tocalizadeira de Natal, super adaptável com pompom de pelúcia e adaptador de cabeção nos modelos. É Natal, Jingle Bell e bate o sino pequenino. Como é que é, companheiro Gomes? Uma espetacular e moderna Mela tocalizadeira de Natal, super adaptável com pompom de pelúcia e adaptador de cabeção nos modelos. É Natal, Jingle Bell e bate o sino pequenino. É Natal, Jingle Bell e bate o sino pequenino. Exatamente. É uma toca de isso. Papai Noel, isso é aí? É uma toca com a melodia de Papai Noel. Você põe a toca na cabeça, olha aí que maravilha. Olha só, rapaz, que fantástico. Olha, fica o dia inteiro isso. Falou, Roberto, fica bem com a toca, né? Ah, fica muito bem, porque toca. Esconde aquela parte Não, esconde nada. Pode parar. Vambora, Paulo Roberto, vambora.